Olá, cidadãos de Gotham. Aqui é Desmond Dumas com as últimas notícias. Membros representantes da polícia de Gotham e da prefeitura estão se reunindo na penitenciária estadual. Lá, em um laboratório ultra-secreto da prisão, uma experiência revolucionária será conduzida. Os procedimentos começarão assim que os grandes combatentes do crime de Gotham, Batman e Robin, o menino prodígio, chegarem. Atrasados, sem dúvida, por estarem protegendo as ruas da nossa amada cidade. Já faz um tempo desde nosso último encontro, Batman. Pensei que tinha me esquecido. O combate ao crime deixa pouco tempo para as questões amorosas, Mulher-Gato. Mas você sempre esteve em meus pensamentos. São as palavras mais doces que eu escuto há muito tempo. Falando em palavras, trouxe meu livro de bolso da obra completa de Elizabeth Barrett Browning. Afinal, poesia abre ambos, a mente e o coração. Estou mais interessada em abrir essas grades. E vão abrir, sim. Depois de só mais 37 meses de reabilitação, vai ter pagado sua dívida com a sociedade e ser uma mulher livre mais uma vez. Santos, Romeu e Julieta, quanto tempo mais vai demorar ali? Sabe qual seria o jeito perfeito de terminar essa linda noite? Diga, Mulher-Gato. Batman, atenção, Batman. Vamos nos atrasar. Sinto muito, Mulher-Gato, mas o dever me chama. Por favor, desculpem nosso atraso, senhores. Eu aposto que foi por um bom motivo. Um projeto de reabilitação criminosa muito especial para mim. Os senhores já conhecem um promotor de justiça. Harvey Dent. É um prazer estar aqui com o maior defensor da justiça de Gotham. Seu impecável histórico de prisões é conhecido. Seria impossível sem você pegá-los primeiro, Batman. Formamos uma ótima dupla sem querer me gabar. Como Batman e Robin. Já não passou da hora de dormir? E esse é o inventor cuja máquina vamos testar. Hugo Strange. A seu dispor. É uma honra conhecer o fabuloso Batman pessoalmente. Saiba que, em Criminosos, a batalha da psique entre o bem e o mal costuma pender para um lado. E se houvesse uma forma de remover o mal? O fim dos criminosos. Intrigante, porém não há consertos fáceis no caminho estreito e apertado. É verdade, mas uma máquina que extrai a maldade de supercriminosos deixaria nosso trabalho mais fácil. Correção. O extrator de maldade deixaria seus trabalhos obsoletos. Não se apresse, Stranger. Tem que provar que seu aparelho funciona primeiro. Se funcionar, Batman e Robin não vão ser os únicos a perderem empregos. McCarthy, traga os prisioneiros. Meu amuleto da sorte, Batman. Lembrança do caso das moedas falsas. O primeiro bandido que eu coloquei atrás das grades. E eu pensando que só os criminosos eram pessoas supersticiosas. Só lavagem e penteado pra mim hoje. Obrigado. Soltem-me desta máquina infernal e inconstitucional! O extrator de maldade vai drenar os reservatórios de maldade nas profundezas dos cérebros distorcidos e depois depositar dentro do tanque. Maravilha. Dá pra começar logo? Tem um jantar marcado com o nosso amigo Bruce Wayne. E os milionários não gostam de ficar esperando. Doutora Kinzel, inicie agora o protocolo do extrator. Tudo pronto, doutor. Descomprimindo o desfibrilador cerebral. Ajustar estabilizadores hemostáticos. Puxa, Batman. Eu estou com um mau pressentimento aqui. Por isso nós viemos, meu filho. Fique atento. Contemplem o incrível poder do meu extrator de maldade. Isso faz cócegas! soltar. Tanque coletor. Estou tentando sobrecarregar a máquina com maldade! Desligue isso! Desligue imediatamente! Harvey, cuidado! Minha nossa! Puxa, gente, isso parece doloroso. Strange, seu louco, está demitido por isso! Harvey? Errado, Batman. Eu não sou o Harvey. Eu sou o mal encarnado. Eu sou o Duas Caras. Nossa! Batman versus Duas Caras. Brasileira Cinevídeo. Hospital Irmãs da Ironia Perpétua. Emergência. Senhor Dente, espero que considere meu trabalho impecável. É raro você sem palavras, Bruce. Qual é o veredito? Veja você mesmo, Harvey. Estou inteiro. De novo, não tem mais um estranho no espelho olhando de volta para mim. Como é que eu posso agradecer por todo o seu apoio inabalável, Bruce? Era o mínimo que eu podia fazer por um dos meus melhores amigos. Aceitaram deixar você voltar para a promotoria como assistente do promotor de justiça assistente? Assistente do promotor de justiça assistente? Perfeito, comissário. Vou fazer todo o possível para recuperar a confiança de Gotham em mim. A partir de hoje, Harvey Dent volta para o lado dos anjos e domina seu próprio destino. Céus amigáveis, hangar de aviação. 6 meses depois. Isso mesmo, camponês! Curve-se perante o faraó, pois ele retornou. A gente vai roubar um avião, chefe? Mas pra quê? Tolo! Se eu tivesse uma biga voadora no meu primeiro governo, estaríamos todos falando egípcio hoje. Mas qual é o problema do nosso português? Ah, deixa pra lá. Para o alto e avante, meus escravos! É a única maneira de voar! Departamento de Polícia de Gotham City. Santos nos acudam, comissário. O rei Tut está de volta à ativa. Parece que sim, delegado O'Hara. Preciso saber se a polícia de Gotham está apta para isso. É claro que estamos, comissário. Vamos trabalhar dia e noite neste caso. Abordar cada bandido de cada esquina da cidade. Analisar cada detalhe de dados de perícia. E se os bandidos não falarem, vamos obrigar. Não tenho dúvidas de que deixará a cidade orgulhosa, delegado. Ah, comissário, quem estamos enganando? Eu sei, Não temos a menor chance nesse caso. Tem apenas um homem que pode resolver isso. Vou para o terraço ativar o bate-sinal. Ah, cruzado, encapuzado. Se Gotham City precisa de você, é agora. Ai, Alfred, isso não é emocionante? Estar lado a lado com a nata de Gotham City. Realmente, madame. Muito generosos os patrões Bruce e Dick nos mandarem em seu lugar. O baile anual de milionários. Terminando no passeio à meia-noite por Gotham City. Que sorte a nossa, que vocês vão sair em outra viagem de pesca. De fato, madame. Vem, Alfred, não podemos atrasar. Bruce, olha, é o bate-sinal. Tá na hora de Batman e Robin se prepararem, meu filho. Eu estou com você, Bruce. Será que vão aparecer, comissário? Eles nunca deixaram de atender o chamado. Até hoje. E não pretendemos começar agora. A dupla dinâmica! Que bom que vieram, Batman. É aquele monstro megalomaníaco da Mesopotâmia. Rei Tut. Ele de novo. Dessa vez ele roubou um biplano insubstituível. Ele é digno de pena. Deve ser muito difícil ser um homem dividido. Mas a justiça é uma dama firme e justa. E ele será obrigado a aceitá-la. Puxa, Batman. Ainda não entendi por que o Tutti roubaria um biplano. O avião pertencia a Thomas Hewell, um homem que ganhou uma fortuna com o algodão egípcio. Santos e hieróglifos! É tão óbvio agora, eu não acredito que não vi isso. Precisa pensar como professor. E o professor acha que é o rei Tutti reencarnado. Minha nossa! A empresa que patrocinou o passeio à meia-noite de hoje é a empresa de ônibus de dois andares Nilo. Deve ser o próximo alvo do rei Tutti. E nós mandamos o Alfred e a tia Harriet no nosso lugar. Para o Batmóvel! Silêncio, plebeus! Sou eu, o rei Tut! E eu ordeno que vocês... calem a boca! Prossigam, escravos! Está ali, Batman. Ativando o bate-piloto automático. Pode passar a grana e as joias bonitas, vovó. Oh, céus! Senhora Cooper. Escuta aqui, seu bandido. Ah, você é durão, né? Cidadão, abaixe! Essa não! Os otários encapuzados! Renda-se, seu pobre tolo iludido, e entregue-se para a misericórdia do tribunal. Você que vai pedir misericórdia quando acabarmos com você! Escravos! Vão! Bate rede. A Alfred, leve as pessoas para a segurança. É pra já, senhor. Rápido! Cuidado no piso. Será que eu consigo? É para esses capangas aprenderem. Realmente. Agora o Tote. Malditos sejam manés mascarados! Presas molhadas com veneno atordoante de efeito. Santo hipodérmico! Sempre soube que acabaria fazendo papel de palhaço bate-bobo. O que são essas coisas, Batman? Vasos canópicos, Robin, usados pelos antigos egípcios para guardar e preservar as vísceras dos donos para o além-túmulo. Santas entranhas, mas por quê? É simples, meu menino alpiste. Depois de serem enterrados na base da torre pirâmide que logo será construída, os diabinhos dinâmicos serão preservados para toda a eternidade. Digno, não é? Seu faraó fracassado. Já, rapazes! Batman e Robin presos em dois vasos. O cimento endurece dando fim aos dois casos. Suas asas presas não voarão. E os dois morrerão. E todo bandido de Gotham dirá... O rei Tute foi um grande vilão. Já está endurecendo, Batman. Siga minhas instruções com cuidado. Pressione as suas duas botas contra as laterais do vaso. O calor da reação química do cimento pode ativar os bate-jatos. Seu reinado acabou! Pragas para vocês e todos os seus ancestrais! Onde eu estou? Batman? Mas se você está aqui, quer dizer que eu... Tute de novo? Infelizmente, sim, professor. Ter uma dupla personalidade é tão inconveniente às vezes. O plano do chefe tá dando bem certo. Perfeito. Uma pena para o professor. É, só pega a bolsa e vamos embora daqui. Em dois tempos. Os objetos roubados subiram da cena do crime, cruzados e encapuzados. E nem sinal do biplano também. Santa Amélia Earhart! Onde alguém esconde um biplano? Conte o que sabe, professor. Ah, eu queria saber, senhores. Queria de verdade. Você espera que acreditemos nessa baboseira? Lembre-se, delegado. O rei Tute cometeu esse crime. Não esta pobre alma patética. Com uma pancada na cabeça, ele esquece tudo o que fez como Tute. Eu acho que já entendi, menino prodígio. Au! Como você ousa atacar assim a minha presença real? Onde escondeu o roubo, seu faraó fedido? Maldição! Meus segredos são tão impenetráveis como as câmeras das grandes pirâmides! Ah! Ah! Au! O que está acontecendo? Até as pirâmides foram saqueadas um dia, Tute. Não! Vai ter que me seguir pelos 12 portões do além-túmulo! E eu ainda não vou falar, pé chato! Au! Ai, minha cabeça! Por que está doendo tanto assim? Eu não vou desistir tão fácil. Chega, delegado. Nossa única opção é esperar o professor ter o seu dia no tribunal. E se eu puder defendê-lo, ele será um homem livre. Lucile Diamante, defensora pública. Agora, podem sair daqui para que eu fale com o meu cliente? Claro, senhorita Diamante. Bom, Harvey, já tem sua defesa? Parece que sim, comissário. Apesar de minhas vitórias desde que voltei para a promotoria, metade de mim queria que o diabinho confessasse e salvasse todos nós de um julgamento muito longo. Eu acredito que um júri justo terá pena de um homem enfermo, senhor Dett. Bom dia, cavalheiros. Delegado, sabe de algum caso do pobre professor infringindo a lei quando não era o rei Tut? Eu não tenho certeza. Teria que perguntar ao Batman. Então, sem sofrer os efeitos de seu estado de choque, que desperta a identidade rei Tut, é um membro educado e inofensivo da sociedade? Teria que perguntar ao Batman. Protesto. A advogada está confundindo a testemunha. Não é tarefa difícil. Negado. E o senhor não tentou extrair uma confissão agredindo o pobre homem para recriar tal estado de choque? Protesto. Tut, está em julgamento aqui, não, professor? É verdade. É tudo verdade. Eu confesso. Sem mais perguntas. Obrigada, delegado. É uma honra servir. Juiz, gostaria de chamar a próxima testemunha. Batman. Batman, em todos os seus encontros com o rei Tut, você o classificaria como uma mente criminosa? O rei Tut é um dos meus adversários mais mortais. Mas acredito que com a reabilitação apropriada, Tut um dia pode se tornar um membro produtivo da sociedade. Então a única forma de livrar Gotham da desgraça que é o rei Tut é mandá-lo para a prisão, onde terá a ajuda de que precisa desesperadamente. Bom, eu... Sem mais perguntas. Excelência, eu gostaria de chamar o professor McElroy para a banca. Professor, o senhor declarou para todos que não tem lembrança de suas ações quando o rei Tut assume. Nenhuma lembrancinha. Ninguém fica mais horrorizado com as ações do rei Tut do que eu. Mas não é verdade que sem sua experiência em egiptologia, Tut não cometeria esses crimes? É, eu diria que é verdade, mas... Portanto, o senhor seria a mente criminosa por trás dos crimes. Sem mais perguntas, Excelência. Quinze anos, com chance de condicional por bom comportamento. Vai ser duro pro professor. Sim, pobre coitado. Porém, a justiça foi feita. Nesse ritmo, vai ser promotor-chefe de novo bem rápido, Harvey. O Batman pega os supervilões e eu mando todos para a penitenciária. O mesmo lugar para onde o Batman mandou você. Ah, Dick, espero que não se sinta abandonado quando eu estou aqui. Afinal, eu sou o melhor amigo do Bruce. Você é... o pupilo. Mas a verdade é que se não fosse a ajuda do Batman ou a amizade do Bruce nos meus tempos sombrios... Quem sabe onde eu estaria agora? Roubando um banco? Minha nossa! Dois solteirões lindos que são melhores amigos depois de tantos anos. Deixa qualquer moça suspirando. Enfim, está na hora de confessar o outro motivo da minha visita. Diga. Tem uma instituição muito querida para mim. A Sociedade de Irmãos Gêmeos Desprivilegiados. Uma causa nobre. O estigma de ser o gêmeo menos atraente é um peso enorme que ninguém deveria levar. É claro que ajudo. Maravilha! Eu já encontrei o local. O recém-formado cassino Dupla Vencedora. Vai ser divertido. É o bate-fone, senhor. Com licença, Harvey. Eu e Dick temos nossa aula semanal de badminton agora. Santo! Caramba, é verdade. É claro, Bruce. Eu entro em contato. Enroladinho de salsicha, Sr. Dent. Sim, comissário. Batman, um pacote estranho chegou no meu escritório, explicitamente endereçado a você. Curioso. Estamos indo para a Batcaverna. E é um livro? Um Atlas Mundial, para ser exato. Santo Deus! Parece que ele foi devorado por insetos. Correção, delegado. Traças. Santo plágio, Batman. Só pode ser daquele mestre de mil contos roubados, o Traça. Verdade. Vamos, Robin. Temos algumas leituras para fazer. Por que o Traça daria um Atlas Mundial pra gente? Apesar do estado deplorável, consegui detectar muitas páginas faltando. Páginas de diferentes capitais do mundo. Eu ainda não entendi, Batman. Pense. Longitudes e latitudes. Santo livro atrasado, é claro! Livros raros insubstituíveis. Ele usou longitudes e latitudes para corresponder ao método de classificação da biblioteca. A classificação decimal de Dewey. Você entendeu, meu garoto. Com base no meu conhecimento enciclopédico de catalogação, os números correspondem a edições raras do famoso livro O Médico e o Monstro, O Homem da Máscara de Ferro e Uma História em Duas Cidades. Santa literatura inglesa. E estão todos na seção de edições raras da biblioteca. Shhh. Desculpe. Rápido, para a seção de edições raras. Alerta de capangas. Cofre dos livros raros insubstituíveis. Logo, as lindas edições inestimáveis em couro aqui serão minhas. Suas encadernações exóticas serão capas incríveis para a minha coleção eclética. Renda-se, Traça, seu ladrão literário. Ah, Batman, querido, doce e insuportável Batman. Não achou que eu viria para cá sem proteção, achou? Vermes, ataquem! Esperem, não estão esquecendo nada? Óculos! Vamos lá, pessoal. Peguem os bandidos de quatro olhos. Maldito seja, Batman! Você quebrou os meus óculos! O Traça não consegue enxergar, delegado. Vai ter que ler seus direitos. Que bom que o Batman conseguiu juntar as suas pistas. Senão você teria se safado nessa. Pistas? Mas que pistas? Olha, Batman, os livros raros sumiram. Sem dúvida, roubados enquanto nos distraíamos com a luta. Para o Batmóvel. Estranho, Batman. O Traça não sabia nada sobre a pista que mandaram para o comissário Gordon. E por isso, eu suspeito que alguém quisesse que pegássemos ele. Quer dizer que tem outra força furiosa por trás dos crimes? Mas quem? Pense, Robin. Qual é o tema que todos os livros roubados tinham em comum? Eram todos de histórias com o mesmo tema de dualidade. E os crimes do Tut, apesar do tema egípcio, também eram focados no número 2. O biplano, o ônibus de dois andares. O número 2? Um agente duplo. Todos os sinais levam pro... Duas caras. Mas estávamos com Harvey. Ele está totalmente reabilitado, por dentro e por fora. Só tem um jeito de ter certeza. Vamos pro último esconderijo conhecido do Duas Caras, a fábrica de placas abandonada na Rua Gêmeos. Fábrica de placas abandonada. Que saque, rapazes. Suficiente para financiar meu plano especial para Gotham. Agora temos que abandonar esse esconderijo. Sem dúvida, a dupla detestável já percebeu que eu voltei. E vai chegar logo. Mas, chefe... Saiam logo, ou eu saio primeiro. Santa feiura, Batman. É mesmo duas caras. Mas como isso é possível? Não deveria ser. Deu cicatriz para cima. Peguem, rapazes. Meus braços estão presos. Parece que está em menor número, Batman. Boa noite, passarinho. O que foi que deu em você, hein, chefe? A moeda. Decide o destino. Que azar, meninos. Batman e Robin vão viver. Por enquanto. Chefe, ficou maluco? Nós prometemos a todos os bandidos da cidade quebrar os cruzados encapuzados. É uma questão de ética, chefe. Calem a boca, ou a moeda decide o destino de vocês também. Peguem o saque. Pense duas vezes antes de tentar estragar os meus planos de novo, Batman. Vamos embora. Parece que o Harvey voltou ao antigo serviço. Sim, está feio. Mas como promotor de justiça, o Harvey fez muitos inimigos. Eu não diria que não é alguém estragando a reputação dele. Nossa, você realmente acredita nisso? Eu espero que sim, meu filho. Eu espero que sim. Hã? Olha, Batman, o rosto está normal. Batman, a que devo a visita inesperada? Desculpe, Sr. Dent, mas nós descobrimos que há uma mente criminosa por trás dos últimos crimes do Rei Tut e do Traça. Nossa, mas que audácia! E tem mais. O vilão Voraz assumiu a aparência de seu antigo alter ego criminoso, o Duas Caras. Onde estava nas últimas duas horas? Passei a noite aqui, menino prodígio. Não pode achar que eu estou envolvido nisso. Isso está muito além do absurdo. Desculpe a preocupação do Robin, Sr. Dent. Mas não podemos descartar nada. Mas é claro, Batman. Você tem a minha total cooperação. Eu trabalhei demais para reconstruir a minha reputação. Que tipo de monstro terrível faria uma coisa assim? Não vou descansar até chegar ao fim disso. Eu confio em você, Cruzado Encapuzado. E a minha ansiedade é grande demais para colocar esse impostor atrás das grades. Agora, com licença, tenho que terminar os planos do meu leilão de solteirões para a caridade. Talvez já tenha ouvido falar do nosso amigo em comum, Bruce Wayne. Infelizmente, minha amizade com o Sr. Wayne não chega ao nível de caridade. Boa noite, Sr. Dent. Isso não se encaixa, Batman. O Harvey deve estar envolvido com Duas Caras de algum jeito. A cruzada de um inimigo do crime não manchada por lealdade e confiança é no mínimo vazia. Harvey Dent foi um amigo leal. Portanto, eu preciso confiar nele. Por enquanto. Sou eu. Não dá pra continuar assim. Eu insisto, pare com essa loucura agora. Eu não aguento mais. Olha, bonitinho, nós tínhamos um trato, se lembra? Eu incrimino os supervilões e uso aquele saque roubado para financiar o meu golpe criminoso, enquanto você condena eles e recupera sua reputação estelar de promotor de Gotham City. Me parece que você está indo muito bem, não está? Talvez, mas o mascarado misterioso não é bobo. Não vai demorar para descobrir tudo. Quando Batman descobrir nosso segredo, eu já saberei o dele. Quando isso acontecer, a dupla dinâmica vai ser a dupla derrotada. Como ousam me demitir por um simples pequeno engano? Vou mostrar pra eles. Mostrar pra todos eles! Ainda não viram o fim do... Ai, Gewalt! O que agora? Hugo Strange, nos reencontramos, cara a duas caras. Acredito que temos assuntos inacabados. Renato Lieber! Mãe! Mãe! Mãe! Parece que o bate-computador não encontrou suspeitos que possam querer incriminar o Harvey. É porque o Dente está por trás disso. Está deixando a amizade do Bruce Wayne sujar a objetividade do caso. E você está deixando a insegurança de Dick Grayson atrapalhar a sua. Santo ponto fraco, Batman. Como não está vendo que o Dente está por trás de tudo? Senhores. Robin, já faz tempo que não tenho que dizer isso. Vá pro quarto. Com prazer. Patrão Robin. Deixa ele, Alfred. O Duas Caras estressou a todos nós. O rapaz só precisa de ar fresco. E talvez eu também. Precisa de algo mais, senhor? Eu deveria visitar a Mulher Gato essa noite, mas não posso perder o foco. O nome de um bom homem está em jogo. Amigos antes de amantes, não é, senhor? Exatamente, Alfred. Penitenciária Estadual de Gotham. Já chega! Nem homem, nem morcego vai deixar a Mulher Gato esperando. Você entrou aqui, coisinha fofinha. Olá, Mulher Gato. Lamento, mas tenho más notícias. A banca de condicional negou o seu pedido. Amiguinha sua? Na verdade, é. Parabéns, Reca. Merece um petisco a mais hoje. Corredor das supervilãs. Me tirem dessa cela! Ela está fugindo! Fica em silêncio, senão vai para a solitária. Nada mal. Na verdade, perfeito. Patrão Dick, eu posso entrar? Trouxe leite e biscoitos. Oh, não. É hora do jogo, Sr. Dent. Tanque coletor. Santa Ressurreição, um extrator de maldade. Robin, o que está fazendo aqui? Saia antes que seja tarde demais. Eu acho que não. Devia ter ouvido Harvey. Agora durma bem. Pode acordar, passarinho. Quem é você, demônio depravado? Como botou o dente no meio disso? O dente é um idiota útil. Ele serviu seu propósito. Agora é sua vez, Robin. O rato de laboratório. Vamos ver se um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Você nunca vai saber usar isso sem... O Hugo Strange? É o que dizem. Você não pode matá-los numa experiência de laboratório terrível. Junte-se a eles! Considere esta uma experiência do terror. Não! Ultra secreto, ramal da mansão Wayne. Sim, Alfred. É o patrão Dick, senhor. Ele desapareceu. A arrogância da juventude. Tomei a precaução de ativar o bate rastreador do cinto de utilidades. Estou enviando as coordenadas agora. Bom trabalho, Alfred. Estou a caminho. Robin, eu sei que está irritado, mas esse não é o jeito certo de aliviar a sua tensão. Deveria ter entrado para a Liga de Basquete Juvenil ou começado a montar maquetes para o seu próprio bem. Quando chegarmos em casa, você está de castigo. Não, se eu puder castigar você primeiro. Robin, meu filho, o que houve? Batman, se afasta! Ah! O que você acha desse parceiro, meu velho? Ah! Batman, cuidado! A fórmula do extrator de maldade parece bem potente. Mas, para o seu plano, precisaremos de uma fornada muito maior. Não se preocupe. Eu sei onde podemos achar isso. Não se contenha, Batman. Você precisa me deter. Sua mãe usa botas de soldado. Isso vai doer mais em mim do que em você, meu filho. Ai, patrão Dick. Batcela. Deus do céu. Que foi, velhinho? Nunca viu ninguém que levantou com o pé esquerdo? Não fala com Alfred desse jeito. Diga que é possível salvá-lo, senhor. Eu espero que não. Eu tô cansado de ser um mané. Por favor, Batman, me ajuda! Não se preocupe, meu filho. Acho que tem um antídoto. Eu tô com seu antídoto bem aqui, Batman. Nossa, eu sinto que preciso lavar a boca com sabão. Parabéns, patrão Bruce. Batman, o dente está trabalhando com Strange. Eu devo desculpas a você. Eu estava errado, não dando o peso apropriado às provas. Mas você tinha razão. O dente está envolvido, mas tem outra pessoa puxando as cordas. Então minha confiança não foi toda em vão. Ainda há esperança para o Harvey Dent. O que é isso? Batman tomou a liberdade de testar seu uniforme atrás de algum tipo de resíduo. Segundo o Batcomputador, sua capa continha traços de um fino giz azul. Santa sinuca! Exatamente. Esta marca específica de giz de sinuca é usada em um único lugar da cidade. O novo e reformado cassino dupla vencedora, onde o Harvey vai fazer o leilão de solteirões. Um super-herói preparado é um super-herói armado. Para o Batmóvel. Novo e reformado, cassino dupla vencedora. Batman, olha o tamanho daquelas bolas. Devem ter custado uma fortuna. O antigo dono ganhou dinheiro com casas de apostas clandestinas. Ele sabia que a sorte está sempre com a banca. É fácil esquecer que, estatisticamente, apostas são sempre derrotas para você. Menino prodígio, seu surto repentino parece ter passado. Quem é você, Duas Caras? Cansamos dos seus jogos sujos. Então não devia ter vindo aqui. Batman na caçapa do canto. Pressão! Vamos ser esmagados! Rápido, Robin! Esta é a única saída! E agora, chefe? Preparem eles para o grande show. Mas primeiro, um convite. Querida elite criminosa de Gotham, cordialmente convida você pra... desmascarar a dupla dinâmica Batman e Robin. Que dia maravilhoso! Siga esse mapa até o novo e reformado cassino Dupla Vencedora na Avenida Janus, número 2222. Viva! Viva! Santos, 50 centavos. É esse o fim, Batman? Força, meu filho. A mente calma é a melhor amiga de um super-herói. Se eu conseguir alcançar... Não, Robin. É uma armadilha. Qualquer movimento em falso pode ativá-la e seremos jogados contra aqueles espinhos. Pelo menos temos uma chance de 50%. Não se engane, menino prodígio. Nosso peso vai garantir que vamos cair de cara nos espinhos. Batman está certo. Harvey, não é tarde demais. Ajude-nos a derrotar o homem que fez isso com você. Mas sou tão culpado quanto ele. Eu não aguentei ser um peão no escritório da promotoria. Então, quando ele me ofereceu esse pacto com o diabo, eu aceitei. Eu ainda acredito em você, Harvey. Então você é um tolo! O Sr. Wayne restaurou o seu rosto. Você estava reformado. Eu acho que o Bruce... apenas... curou as cicatrizes. Do lado de fora, Batman. Nenhuma cirurgia pode afastar o Duas Caras por muito tempo. Santo caso do médico e o monstro. É claro, as cicatrizes são uma manifestação física dos gases do extrator da maldade. Você estava numa vida dupla esse tempo todo. O Harvey não é o único com uma vida dupla, não é mesmo, Batman? E logo, o segredo por trás do capuz será exposto para toda a Gotham City. Sua gárgula grotesca, não tem como saber a identidade secreta do Batman. É aí que você se engana. Pirralho prodígio. Este demônio me forçou a organizar o leilão de caridade como armadilha para pegar o Bruce Wayne mentindo. Eu só concordei porque não acreditei nele. O Bruce não esconderia uma coisa tão importante de mim. E, ainda assim, o sempre pontual Bruce Wayne não apareceu para o próprio leilão. O que quer dizer que ele está indisponível, da mesma forma que o Batman. Voilá! Que situação absurda! Santa exposição indecente! Batman e Bruce Wayne são a mesma pessoa. Bruce, como pôde esconder segredos do seu velho amigo? E você deve ser o jovem pupilo Dick Grayson. Eu disse que eles tinham vidas duplas. Que maldade maléfica você preparou para nós agora? Eu conheço pessoas que pagariam caro por essa informação e foi por isso que eu juntei todas elas aqui. Agora, um dos maiores inimigos do Batman terá a oportunidade de comprar a identidade. Começamos as ofertas em $1 milhão. $1 milhão! Ai, que bom que eu tinha alguns trocados sobrando nas almofadas do meu sofá. Chega dessa risada ridícula, seu imprestável ignorante! O pinguim dá $1,5 milhão! Uma charada. Por que parecemos todos capangas do Duas Caras? Resposta: porque estamos apostando nele. 2 milhões. 3 milhões. Ah, mulher gato, sua gata gatona. 4 milhões. Ninguém supera a princesa do roubo. O Batman é meu para destruir quando eu bem quiser. Não antes disso. Ninguém vai ver por baixo do capuz além de mim. 5 milhões. Isso é um pouquinho demais para mim. Mas o que me dizem de juntarmos as moedas e darmos todos uma olhada? Então são 10 milhões. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido para todos os vilões de Gotham. Agora vamos pegar o prêmio. Divirtam-se, rapazes. Mas eu tenho outro compromisso. Eu sinto muito, Batman. Se descobrirem a nossa identidade, vai ser o fim do Batman e do Robin. Então temos que ativar essa moeda gigante. Mas você mesmo disse, é uma armadilha. Não temos escolha. Agora. Peraí, voltem aqui! Nós pagamos uma boa grana por vocês. Robin, faça exatamente o que eu mandar. Apoie seu peso 10 graus para a esquerda. Com base nos meus cálculos, vai mudar o centro de gravidade da moeda. E assim... Obrigado pela ajuda, Mulher Gato. Desculpe por deixar você esperando. Eu já aceitei o fato de que seu maior amor sempre será combater o crime, Batman. Então, já que não vem para o meu lado, talvez eu vá para o seu. Ah, os cruzados encapuzados se soltaram! Tirana traidora! Peguem, homens! Antes que seja o fim! Deixe que eu e Robin cuidamos disso. Você pode se machucar. Bobinho, eu luto gata-tê! Melhorado extrator de maldade do Strange. Enquanto os vilões apostavam, o Duas Caras coletava a essência maligna. Pra que ele precisa de tanto? Minha nossa! É isso? Ele pretende transformar toda Gotham em Duas Caras? Desculpe não enfrentar o Duas Caras com você, Batman. Mas verde não é a minha cor. Já fez mais do que suficiente, Mulher Gato. Prometa pra mim que vai se entregar para as autoridades mais próximas. É claro, Batman. Juro de coração. Rápido, Robin. Não há tempo. Ali, Batman! Nunca vamos pegá-lo! Eu já chamei a Batmoto. Esse antídoto é nossa última chance. Podemos curar o Harvey. Cidadãos de Gotham, aqui é Desmond Dumas avisando para se protegerem. O mestre mutilado da multiplicidade Duas Caras está atacando a cidade inteira com um tipo muito estranho de gás. Eu repito, protejam-se! Robin, use a Batzuka para derrubar o avião dele. Santa manobra aérea! Não adianta, Batman. Ele é um piloto impecável. Então só resta mais uma coisa a fazer. Ejetar dos nossos assentos para ganhar altitude e torcer para os bate-jatos nas botas fazerem o resto. Prepare-se. Agora, Robin! Cuidado, meu filho. É uma queda longa. Lixão de Gotham City. Refinaria do Lourenço. Nunca vão me pegar vivo, cruzados encapuzados. Robin, atrás do bate-escudo. Batman, a refinaria vai explodir. Então eu acho melhor ficar aqui, meu filho. Eu vou atrás do Duas Caras para tentar me aproximar o bastante para usar o antídoto. Quebrou? Deve ter quebrado durante a confusão. Então não pode ir atrás dele, Batman. Seria a morte certa. Eu preciso. Não posso desistir do Harvey. A amizade dele é importante para você, não é? Sim. Mas não tanto quanto a sua, menino prodígio. Eu não prefiro mais ninguém ao meu lado nessa luta sem fim contra o crime. Agora vá para a segurança, é uma ordem. Como um digno defensor da lei e seu amigo, eu imploro que lute contra isso, Harvey. Eu detesto sentimentos bobos. Bruce, eu não sei como dizer como estou triste por tudo isso. Você é fraco, Dent. Agora não é mais útil para mim. É hora de tirar você. Não resta ninguém para proteger você, mascarado misterioso. Eu contei suas balas. Agora você é o novo lote do leilão. E meus socos são a maior oferta. Harvey, tenha força! A moeda não tem que decidir. Maldito Batman pode estar certo. Não. Impossível. Não. Me diz o que fazer. Não. Decido. Agora é a sua chance, Harvey. Lute! Você fez isso! Eu vou destruí-lo! Não! Ele é meu amigo! Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava! Ele foi um burro de acreditar em nós! Não existe nós agora, duas caras! Eu sou Harvey Dent, promotor de justiça! E eu vou levar você à justiça! Harvey! Bruce, meu grande amigo. Vamos embora daqui, Harvey. Batman, você está bem? Estou sim, Robin. E o Duas Caras? Se foi, menino prodígio. Ele... Batman, prendemos todos os supervilões. Mas a mulher gato sumiu. Que gata esperta. Mesmo assim, eu e Robin devemos a vida a ela. Mas como conseguiram vencer aquele vilão terrível, Duas Caras? Preciso confessar que trapaceei, comissário. Durante a luta, eu troquei a moeda do Duas Caras por uma falsa. A inabilidade dele de agir deu a abertura que eu precisava. Que pobre alma abandonada. Mas até mesmo Harvey Dent precisa pagar pelos crimes, apesar do estado mental. É verdade, mas por enquanto, temos uma bagunça e tanto em Gotham para arrumarmos. Lançando bate-bombas de antídoto da essência do mal. Respeito, meu filho. São todos cidadãos, afinal. É verdade. Desculpa, Batman. Batman curou toda Gotham. Quer dizer, quase toda. Que felicidade. Eu me sinto atropelado por um caminhão. Não importa o tamanho do perigo, não importa o tamanho das chances, podemos sempre contar com Batman. Leilão de solteirões. Bem-vindo de volta, Harvey. Nossa, Bruce, já tem meses. Como Harvey vai reagir quando vir a gente? O diretor disse que ele foi prisioneiro modelo. Mas ele agora sabe nossas identidades secretas. Dessa vez, infelizmente, nem mesmo o Batman sabe o que esperar. Patrão Bruce, o Sr. Dent chegou para o leilão de solteirões de caridade. Obrigado, Bruce. Mais uma vez me ajudou de uma forma que eu não posso retribuir. Não há de quê, Harvey. É para isso que servem os amigos. Bom, está na hora de eu subir. Santa amnésia, ele não se lembra. O Duas Caras sabia do segredo, mas parece que Harvey reprimiu essa lembrança. Está claro que o Duas Caras está dormente, enterrado fundo na psique do Harvey. Por enquanto, vamos torcer para que continue assim. Fico pensando, se o Harvey vai ser lote do leilão também... Vou precisar de dinheiro emprestado, Alfred. Ora, mas o que é isso, senhora Cooper? Ai, meu Deus! Estou toda arrepiada, Bruce. Bruce? Obrigado pela recepção. E agora eu gostaria de apresentar o primeiro lote do nosso leilão. O solteirão mais desejado de Gotham City... Batman. Quem dá o primeiro lance? Santo Rio Hefner. Miau. Manolo Rey, Hélio Ribeiro, Nando Sierra, Márcio Gondi, Márcio Simões, Yara Risse, Bia Barros, Marco Moreira, Reginaldo Primo, Isaac Bardavi, Sérgio Ster, Júlio Chaves, Vânia Alexandre, Márcia Morelli, Marco Ribeiro, Santa Cruz, Mauro Horta, Gustavo Nader, Duda Espinosa, Pablo Arbolo, Zé Leonardo, Gutenberg Barros e Sheila Dorfman. Direção de dublagem, Lian Jardim. memória de Adam West, 1928-2017. Descanse em paz, Cavaleiro da Luz.